Voltamos aqui na Gaivota FM com o Rádio Tech. Toda semana falando sobre tecnologia, educação, cultura, criatividade e comunicação. Nessa sexta-feira, 104.9 MHz na região central de Ubatuba ou gaivota.fm.br ao vivo. Depois a gravação vai ficar disponível no site da Gaivota FM, quem quiser ouvir o programa de hoje. Sou Felipe Fonseca, FF. E estou aqui hoje com a presença da Raquel Nunes e da Juliane Bossa. A Raquel é professora de ensino infantil na Escola Jardim Primavera, que é uma iniciativa Waldorf aqui de Ubatuba. E a Juliane, a Juju, ela é professora de alemão no fundamental, ensino fundamental, e ela também foi formada em Escola Waldorf. E a gente vai conversar um pouco sobre o que é a pedagogia Waldorf, como que funciona, quais são as características dela. Eu quero começar dando boa tarde para alguma delas. Aí, Raquel, boa tarde. Boa tarde, Felipe. Muito obrigada pelo convite. A gente está bem feliz de estar aqui. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo também. Não é a primeira vez que a gente fala de pedagogia Waldorf aqui na Gaivota. A gente fez um programa em 2014 com a Julie, que também está disponível lá no site da Gaivota, gaivota.fm.br. Mas a ideia é a gente conversar um pouco sobre o que é a pedagogia Waldorf e como ela se diferencia de outras teorias e outras maneiras de ver a educação, especialmente a educação infantil, que eu acho que é o caso que a gente está tratando aqui na escola. Mas enfim, a Escola de Primavera também está começando o ensino fundamental, já está com 2 anos, né? Já está até o segundo ano. Então eu queria que você desse primeiro um retrato, o que é a pedagogia Waldorf? Então, a pedagogia Waldorf, eu acho que o principal que diferencia de muitas pedagogias, principalmente, é que respeita a idade da criança, respeita o tempo de desenvolvimento dela, né? As crianças no jardim de infância, que eles ficam até os 6, 7 anos, ele é um ambiente muito diferente de uma sala de aula, né? É uma casinha. Então, tem os espaços que eles podem brincar livres, tem a cozinha, tem o preparo do lanche, tem todos os trabalhos que a gente faz com a terra, com o alimento, com a costura, tudo dentro desse espaço que é como se fosse uma casa. Não tem carteiras, não tem mesas, não tem criança sentada o tempo todo um em frente ao outro e uma professora dando atividades em papéis, né? Então, essa é a principal. E quando eles entram para o fundamental, esse ritmo e esse tempo de cada um de desenvolvimento continua sendo respeitado. Então, no primeiro ano, são passados os conteúdos que aquela criança está pronta para receber, inclusive a alfabetização. E no segundo ano, que eles estão prontos também. Então, esse respeito é o maior diferencial das outras pedagogias. E então, quando entra no fundamental, muda um pouco a estrutura da sala de aula? Então, não tem mais essa semelhança de uma casa? Ou como é que funciona isso? Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Juju fala. Eu sou a Juliane. A partir do ensino fundamental, a sala de aula já muda o formato. No caso do Jardim Primavera, é uma sala móvel, onde não temos carteiras, né, cadeiras e mesas, são bancos que se transformam dependendo da atividade que for dada. Então, na hora do lanche, os bancos viram as mesas, na hora de escrever na lousa, as crianças têm uma almofada adequada, do tamanho, da altura certa, para que eles possam sentar e o banco transformar na mesa, e a sala pode estar a cada dia de uma maneira diferente. Eu queria que a Raquel pudesse falar um pouquinho sobre a ideia do brincar livre. Porque assim, a gente vê muitas vezes as escolas, a pré-escola, a educação infantil, tentando imitar o que é a vida de um adulto. Então, com um monte de atividades e horários marcados para tudo e tal. E eu acho que na pedagogia do Waldorf tem a questão do brincar livre e dos ritmos também do dia, né? Então não é uma imposição de uma agenda marcada com horários, mas é uma coisa muito mais orgânica. Então você poder falar por quê que isso é assim e como que funciona. O brincar livre é onde a criança se expressa, onde ela se manifesta, onde ela convive socialmente, né? O que a gente vê geralmente em outras escolas, quando você tem um espaço de brincar, é uma brincadeira dirigida. Tem sempre um adulto dirigindo a brincadeira, como ela vai ser, o que é para fazer, é isso, é aquilo. É tudo bem, tem regras muito claras e a brincadeira é completamente dirigida pelos adultos. Durante o brincar livre dentro do jardim, enquanto os adultos começam a fazer uma atividade, por exemplo, que o nosso maior foco é o preparo do lanche, então a gente começa a cortar os legumes, a trabalhar com o lanche, a fazer um pão. Junto com as crianças. Junto com as crianças. Nós estamos lá dentro todos. Podem brincar do que elas quiserem dentro da sala, com tudo que a sala tem para eles brincarem, né? Que são bonecas, tocos de madeira, cestos, tecidos, materiais naturais, além de poder desenhar e pintar. E tem as crianças que vêm ajudar a gente, né, a cortar os legumes, a fazer o pão, ou não. E tem crianças que não, elas continuam brincando livre do que elas quiserem, do que elas criam, né, o desejo delas. E com isso a gente está educando a vontade dessas crianças, né, que elas tenham capacidade de realizar por si só, que elas tenham interesse, porque quando um adulto dirige tudo que a criança for fazer, a gente não sabe quais são os interesses dela de verdade, onde que ela se sente mais à vontade, como se ela se manifesta nesse grupo, né, e o Brincar Livre propõe isso. A gente não tem uma agenda diária, apesar das crianças conhecerem o que a gente vai fazer todos os dias, que é o ritmo orgânico, como você disse. Mas eles têm todo esse espaço para brincar do que eles quiserem enquanto os adultos começam a atividade, né, dentro da sala. Ah, e o que é um grande diferencial, que não são todos os jardins que são assim, mas o da nossa escola, é que as crianças são misturadas, né? A sala é mista, então nós temos crianças de fazendo 2 anos até fazendo 7 anos na mesma sala. Até entrar no ensino fundamental, elas ficam juntas na mesma sala. Isso, aí no ensino fundamental, elas são divididas por idade, né? Porque daí cada idade precisa de um conteúdo muito específico. Eu estou pensando aqui, e eu queria fazer uma pergunta para vocês duas na sequência, que é assim, sobre as perguntas que vocês costumam ouvir de pessoas que não estão familiarizadas sobre essas diferenças. Que é assim, mas as crianças de diferentes idades, elas não vão brigar, não vai uma passar por cima da outra. Ou as crianças que não têm, que vai um pouco nessa coisa de convidar as crianças a fazer ao invés de impor a disciplina do horário e tal. Será que elas vão mesmo? Será que não vai ter um que vai ser desleixado, que sempre vai ficar para trás e não vai acompanhar os outros? Então acho que assim, eu queria que vocês pudessem comentar um pouco sobre perguntas que vocês costumam ouvir. Eu acho que especialmente a Raquel já é professora aqui há 3 anos, né? Das famílias que chegam, das famílias que se interessam, começam a se interessar, que tipo de perguntas e como que vocês veem na experiência de vocês. E aí, já estendendo também para a Juliane, na vida dela, tendo feito a Escola Waldorf, tendo se formado a Escola Waldorf, quanto que você ouviu desse tipo de perguntas, que acho que são um pouco de mitos, né? E como, qual que é a sua resposta em relação a isso, inclusive a adaptação depois com, sei lá, mercado de trabalho, faculdade, com coisas que estão fora daquele ambiente escolar que é um pouco mais orgânico, como que isso foi na tua vida? Então, as perguntas que a gente mais ouve, eu acho que a Juju vai concordar comigo, se eles vão brigar na sala, se os pequenos vão ser atropelados e massacrados pelos grandes, como que o professor consegue olhar para todo mundo e ver todas essas crianças na sala? E aí, essa é a pergunta que a gente mais ouve por aqui. Quantas crianças, em média, ficam na sala de aula? Tem 18 crianças. E por aqui, a cidade que eu vim, né? Da outra escola que eu vim, a pergunta que era assim... O maior interesse dos pais é se a criança que estuda numa escola Waldorf passa no vestibular. Né? Acho que essa é muito campeã em outros lugares. É que aqui em Ubatuba o pessoal está um pouco mais tranquilo em relação a isso. Mas isso das crianças brigarem em sala ou os pequenos machucarem, não acontece isso, né? Os grandes, eles respeitam os pequenos admiram os grandes. Então, fica uma sintonia muito bacana dentro da sala. Eles conseguem trabalhar juntos, brincar juntos, né? Um ter paciência com o tempo do outro, que é um grande aprendizado, é um aprendizado para a vida, porque a gente vê hoje em dia as pessoas não têm paciência nem com as outras pessoas, nem com o tempo das outras pessoas. Então, eles se respeitam, eles brincam bem juntos, eles brincam separados também, mas não fica ninguém para trás, né? Porque os tempos são respeitados, os professores estão sempre atentos, né, para ver o que cada criança que está na sala precisa alcançar, né, como autonomia, como desenvolvimento mesmo. E eu acho que uma outra também que é assim, uma coisa de, isso é legal, os pais imaginam, isso é legal, essa coisa de fazer comida, de brincar, de passar bastante tempo no parque, no parquinho. Mas, isso não serve para o meu filho. Meu filho é impossível, ele não vai se habituar, não vai dar certo e tal. Eu acho que talvez vocês tenham ouvido um pouco disso também, né? É, a gente escuta bastante. A gente escuta que, como que se adapta? Como que ele consegue ficar? Será que ele vai conseguir sentar? Não, meu filho não vai sentar para tomar lanche. Eu tenho certeza, nunca sentou, não senta em casa. E aí na sala senta e tá tudo bem, porque tem uma atmosfera que fica naquele ambiente que é propício para eles, adequado, com tudo adequado, que eles todos entram no ritmo e fazem o que a gente propõe, né? Fazem o que eles querem, o que a gente propõe, porque o ambiente está pronto para eles poderem se desenvolver lá dentro, né? Lá dentro e lá fora também, né? O parque também. Juliane, como que era isso, olhando de dentro, como ex-aluna de escola Waldorf? Pois é, além de eu ser ex-aluna Waldorf, ter estudado por 14 anos, né? Eu praticamente nasci dentro da escola. Meu pai é ex-aluno Waldorf e professor Waldorf, atualmente da Escola Waldorf Rudolf Steiner de São Paulo, e ele dá aula de marcenaria. E era muito engraçado, assim, que eu lembro, que os meus amigos falavam que na minha casa tudo era de madeira. A geladeira era de madeira, a minha televisão era de madeira. E realmente, quando meu pai precisava consertar alguma coisa, o abridor da geladeira era de madeira, né? Então, assim, hoje eu sou muito grata, né, por ter estudado nessa escola, por ter essa oportunidade, meus pais terem me colocado. E quando eu saí da escola, eu fui descobrir o que não era a filosofia ou a antroposofia, né? E, na verdade, assim, a faculdade foi, eu esperava muito mais de uma faculdade, porque a gente chega na faculdade, fica sentado o tempo todo, é muita teoria, e a gente é acostumado com muita prática. Aulas de artes, aulas de música. Você estudou o quê? Eu sou bióloga marinha. E, inclusive, no último ano da Waldorf, no 12º ano, né, que seria o terceiro colegial, a gente faz um trabalho anual do que a gente gosta e muitos dos resultados são que as pessoas... Exatamente. E o meu trabalho foi na biologia marinha, foi o nosso Oceano Azul, o tema. E eu segui, né, fui fazer a faculdade. E você achou que você ia entrar na faculdade, ia ir para o mar, para ver... Isso, ia mergulhar, ia fazer mil coisas e eu fiquei sentado o tempo todo. E eu acho que eu aprendi muito mais na prática, assim, com as viagens, as vivências que eu fazia com a escola e com o que a minha família proporcionou do que eu aprendi na faculdade. Então, a gente acha que não vai acompanhar, que a faculdade vai ser muito difícil. Para mim, foi ao contrário, assim. Para mim, eu esperava muito mais, né, desse momento. E sentia falta, assim, de fazer um trabalho de arte, fazer uma pausa, um respiro. Porque na Waldorf, a gente respeita muito isso. É como se fosse a nossa respiração, né? O momento que a gente fica um pouco mais interno, o momento que a gente precisa também extravasar e sair um pouco. Enfim, eu queria também que vocês pudessem comentar um pouco sobre onde mais existem experiências que nessa, que a Juliane falou da escola Rodolfo Steiner de São Paulo, tem aqui em Ubatuba a escola Jardim Primavera, que fica aqui no centro, e até tem uma característica interessante, né? Acho que um fato interessante, que existe um influxo de pessoas, de famílias que vêm para Ubatuba, um pouco, um dos grandes fatores é a existência dessa escola, que eu acho que é a única no litoral norte de São Paulo. E onde mais existe essa escola, no Brasil e no mundo? E se pudesse até falar um pouco de onde vem essa filosofia, essa pedagogia, onde foi criada, de onde surgiu? Bom, com relação às escolas, eu não sei exatamente o número, mas são muitas escolas aqui no Brasil. A Rudolf Steiner, a escola de São Paulo, eu acho que foi a primeira escola, se eu não me engano, ela está beirando 60 anos, se eu não me engano. E a pedagogia vem da Suíça, né? Está na Suíça o Goteano, que seria o centro, a base, o local onde estão todos os livros e que o Rudolf Steiner construiu. E a Rudolf Steiner vem da Alemanha, né? Ele é um austríaco e ele que trouxe essa filosofia, que na verdade não aborda não só a pedagogia, como é a pedagogia, a medicina, né, antroposófica, e tem a agricultura também biodinâmica que eles trabalham. Então não é focado, né, a antroposofia não foca só na pedagogia. E esses desenvolvimentos do Rudolf Steiner foram, já fazem que uns 80 anos, foi por volta que é dos anos 30 do século passado, anos 30, 40. Depois da Segunda Guerra. Elas estão falando fora do microfone aqui. É verdade. Não, porque o que eu acho interessante é que fala de uma série de elementos que a gente pensa aí na sociedade contemporânea, de críticas que surgiram à sociedade industrial aí nos anos 60, anos 70, crítica ao consumismo, individualismo, a industrialização forçada, que leva um monte de problemas para o planeta e para as populações, mas a pedagogia Waldorf já estava se desenvolvendo havia uns 30, 40 anos antes dessa revolução ecológica dos anos 60 e tal. Então tem alguns elementos que eu acho que já tinha essa crítica, e na verdade isso a gente vê em vários episódios aí da vida dos últimos séculos, que é a imposição de um modo de vida que distancia as pessoas do seu entorno e das coisas que elas precisam para sobreviver, né? Então as pessoas têm essa tendência, as pessoas não saberem mais cozinhar, não saberem mais consertar os aparelhos que quebram, não saberem mais fazer as coisas, fabricar as coisas em casa. E ao mesmo tempo existiam algumas críticas interessantes. Então, na Inglaterra vitoriana tinha algumas críticas ali do movimento de artes e ofícios que surgiram e eram coisas esporádicas. E aí, a partir dos anos 60 do século passado, até os anos 90, se desenvolveu toda essa questão de sustentabilidade, ecologia, os movimentos sociais e toda a questão de direitos humanos e tal. Mas alguns desses elementos já estavam plantados, e eu acho que dentro da pedagogia Waldorf, muito quando fala essa coisa de ter um respeito entre os indivíduos, mas que cada um deles tem seu próprio ritmo, então não tem que impor um ritmo para todos eles e tal. Tem uma coisa bastante interessante aí. E a outra coisa que para mim é uma característica forte do meu contato até com pessoas que se formaram em escolas Waldorf, ou que passaram por escolas Waldorf, é essa coisa de saber fazer coisas, né? De saber trabalhar com madeira, que nem a Juliana está falando que o pai dela trabalha, de saber trabalhar com fazer brinquedos, que é uma coisa fantástica. Então, fazer os brinquedos dos seus próprios filhos, fazer uma boneca, fazer um carrinho, cozinhar, e tem tratado de todo esse ciclo também da vida útil dos objetos, né? Então, produzir, plantar, cozinhar, cuidar do descarte, né? Que eu acho que são preocupações que estão bastante presentes cada vez mais nos dias de hoje e que já estavam se desenvolvendo aí dentro das escolas Waldorf da antroposofia. E aí eu queria saber um pouco também como que isso se relaciona com essa visão de um mundo que precisa de respostas, e a gente tem essa, essa, essa ideia de que, pô, na educação infantil, na educação fundamental, existe uma possibilidade ali de surgirem soluções para questões que são bastante grandes, né? A gente está falando de colapso ambiental, de lixo sendo produzido, das pessoas não se respeitarem mais, das pessoas não conseguirem trabalhar juntas, isso é tudo competição, individualismo. E eu acho que ele tem uma semente que acaba aparecendo nas escolas Waldorf quando a gente vê as crianças ficando juntas e cooperando e surgindo umas dinâmicas ali. É bem interessante de observar isso, né? Mas eu queria que vocês tentassem colocar um pouco nessa situação do planeta, enfim, um monte de coisas dando errado, né? Falta de respeito, falta de preocupação com sustentabilidade, com o impacto das coisas que a gente produz e consome. Qual que é o potencial da pedagogia Waldorf, das escolas, dessas novas gerações, se vocês acham que isso é uma saída possível, ou se na verdade a gente está tentando tratar só do pequeno ambiente e a gente não vai conseguir enfrentar esses grandes problemas. Então, segundo o próprio Steiner, né, ele traz em muitos dos seus livros que cada passo que um ser humano dá, ele carrega toda a humanidade. Então, contando com essa frase dele, cada semente dessa que está plantada, né, que vai olhar para um lixo e vai saber, esse lixo aqui, esse ali, eu não preciso usar isso, eu não preciso ter uma coisa descartável, eu quero uma coisa que dure, né, eu consigo olhar para o meu colega e respeitar o tempo dele, eu consigo olhar o tempo de uma semente, o tempo que ela fica dentro da terra. Né, a gente planta com eles e às vezes a sementinha fica um tempão dentro da terra até ela aparecer. Tem sementinhas que nascem na semana seguinte. O respeito a tudo isso faz cada um deles estarem integrados com a natureza, né, com os ritmos da natureza, que a gente se separou. Né? Tem gente que não consegue ver que passa por uma árvore. Tem gente que corta a árvore porque cai folha no chão e suja. Né? E as crianças, elas rastelam as folhas e a gente reaproveita essas folhas na composteira depois. Então, já é olhar para os ritmos da natureza e para o que está fora de mim, estando integrado. Então, todas as iniciativas que propõem esse olhar do encontro com o outro, né, do encontro com a natureza, estão plantando sementes que dão passos com a humanidade toda. E as crianças respondem bem a isso? Respondem muito bem a isso, né? A gente teve uma semana um problema com o galão de lixo, a gente precisava trocar e a gente não tinha como jogar na composteira, virou uma confusãozinha e a gente jogou algumas coisas misturadas no lixo, né? O lixo orgânico com outro lixo. Eles ficaram chocadíssimos, eles não conseguiam jogar o lixo junto com o lixo orgânico, né? E aí, a hora que a gente já resolveu o problema, eles ficaram muito aliviados que estava tudo bem. Então, as crianças de 2 anos na nossa sala, elas pegam o seu pratinho com o que sobrou da casca de fruta e jogam no lixo orgânico e lavam os seus pratos e lavam os seus copos e colheres, todos lavam, né? E cuidam disso. Porque são processos, a gente cuida dos processos, as crianças não veem mais os processos das coisas acontecerem. Eu chego em casa, a louça já está limpa, não fui nem eu, nem minha mãe, e nem ninguém que lavou, foi qualquer outra pessoa que eu nem vi em casa, talvez. Então, você vê que você usa esse prato, você põe ele na mesa, porque eles também colocam a mesa. Você põe o prato na mesa, você usa ele, aí você separa o que precisa ir em cada lixo, e eu lavo o meu prato, e ele vai lá secar, e eu vou guardar, faz com que eu veja todo um processo, né? E vocês podem falar um pouco sobre alfabetização na Escola Waldorf? Porque a gente tem essa diferença em relação às escolas que, sei lá, a partir dos 3, 4 anos já começam a estimular, a mostrar desenhos, as letras, os sons, já começa a tentar acelerar o processo de aprendizado. E a gente ouve assim, a voz dizendo, meu filho já tem 5 anos, já sabe ler e escrever, com grande orgulho e tal. E eu sei que na Escola Waldorf isso é um pouco diferente. Então, se vocês puderem falar um pouco sobre isso. A alfabetização do encontro com as letras acontece no primeiro ano, né? Com que idade? Fazendo 7 ou já com 7, né? Quando eles entram no primeiro ano. Só que o que as pessoas esquecem de pensar um pouco é que a alfabetização é muito maior do que você conhecer a letra. A letra é um código, né? Então, o processo de alfabetização na realidade começa quando uma criança nasce e os adultos começam a conversar com ela, né? E dentro do jardim, o que a gente faz? A gente conta histórias todos os dias. A gente conta a mesma história, às vezes por um mês, às vezes duas semanas, a mesma história. E as crianças internalizam essa história, elas sabem contar essa história em casa e elas interpretam. Então, antes delas conhecerem aquele código, né, que é um A, é um D, elas sabem interpretar texto, que isso é muito maior do que você conhecer o que quer dizer um F, um H. Então, dentro da pedagogia Waldorf, a alfabetização é sempre do grande para o pequeno, né, do todo para as partes. Então, começa nesse conto, nas histórias, todas que as crianças ouvem a história inteira. Aí depois, no primeiro ano, a professora vem e traz uma imagem na lousa com um desenho, né? Aí nessa imagem já tem aquela letra lá camuflada no desenho. Aí a professora traz a palavra inteira e depois, no terceiro dia, ela traz a letra só. Então, vem do todo para as partes. E é muito mágico, porque as crianças aprendem a ler e a escrever de uma forma tão encantadora que quando você vê, elas já estão lendo e já estão escrevendo e parece falar, nossa, o que, que foi que... Porque elas já estão prontas para isso, né? E outra pergunta que as pessoas fazem é se sair do jardim se adapta em outras escolas. Antes da gente ter o ensino fundamental, as crianças saíam do jardim e iam para as escolas públicas da cidade, sem nunca ter lido uma letra dentro do jardim. E essas crianças foram sempre as melhores da sala, né? Porque você ir pronto na hora certa para receber o conteúdo certo, você está ali presente para isso. Quando a gente traz essa alfabetização para a educação infantil, a gente tira as forças da criança de construir o seu corpo físico, de ter suas habilidades motoras, para uma cognição que não é a hora certa, né? Que é do ler e escrever. Juliana, e o ensino de idiomas no ensino fundamental? Conta um pouquinho para a gente como que é. Então, assim como a Raquel estava colocando, né, que as crianças escutam a história, aprendem a sentar, aprendem a ouvir, para depois começar a enxergar ou a perceber, né, quando vai trazer as letras, vem de primeiro uma palavra, depois uma letra, o idioma funciona mais ou menos no mesmo esquema. Então, a gente não ensina as crianças uma palavra em inglês ou nem o significado da palavra, né? A gente não traz a tradução, por exemplo. A gente entra na sala falando em alemão ou em inglês, que são as duas línguas que a gente traz aqui no Jardim Primavera. E eles escutam, eles vivenciam a escuta e a fala. A gente não traz a fala individualizada, é sempre em grupo. As crianças não falam sozinhas, elas falam sempre no coro. Os versos, então tem um verso para começar a aula e esse verso é repetido todos os dias, né, todas as aulas. E dentro de 3-4 semanas todas as crianças estão falando. E a gente sempre trabalha muito com gesto, então a gente não precisa trazer o significado da palavra. A criança sabe, simplesmente. Então, quando eu entro na sala de aula, por exemplo, né, na minha aula de alemão, eles estão todos esbaforidos, vieram de fora com calor, e aí eu já falo, Wasser trinken, willst du Wasser trinken? Eles já sabem eu estou oferecendo água, então eles vão percebendo e já estão falando, vamos beber água, sem eu precisar trazer isso. Então, eles vivenciam, a gente canta muito, faz muitas brincadeiras com eles, desenhos na lousa, né, tudo contado em alemão, eles desenham e isso vem de dentro, né? A gente tenta trabalhar dessa forma. Você falou que eles vêm esbaforidos de fora. Raquel, como que é um pouco o ritmo de um dia de aula no ensino, na educação infantil? Então, na educação infantil as crianças chegam, né, na escola E a gente recebe eles na varanda. Chegam cedo, né? Chegam cedo, chegam 7h15. Mas, como é de primavera aqui em Batuba, só tem aula de manhã. Sim, só tem aula no período da manhã. Chegam bem cedinho, às 7h15, e até às 7h30 nós estamos na varanda recebendo as crianças. A gente tira os nossos sapatos, porque a gente não anda de sapato dentro da sala, coloca pantufa ou meia, entramos na sala e a gente faz uma roda rítmica, canta uma música de bom dia, dá bom dia, faz a roda rítmica, e aí as crianças começam a brincar livre e os professores vão propor uma atividade que os professores começam a fazer. Então, sempre a primeira atividade é começar com o lanche, né? Tem lanche que a gente demora mais, lanche que a gente demora menos. Então, durante esse preparo do lanche, as crianças estão brincando livre. Depois disso, quando a gente termina o preparo do lanche, as crianças continuam brincando livre e cada dia da semana a gente faz uma coisa. Ou uma aquarela, ou algum trabalho manual, ou um trabalho com a terra, coisas da sala que precisa consertar, de brinquedos, coisas que aparecem por causa da época, né? Então, construir alguma coisa, fazer alguma coisa, cada dia da semana. E nisso, depois desse brincar livre, que dura mais ou menos uma hora e pouco, junto com essas atividades, a gente arruma toda a sala e as crianças arrumam a sala, colocam cada coisa em seu lugar e a gente lava a mão e monta a mesa do lanche e toma lanche. O lanche também, a gente tem uma preocupação com a alimentação bem grande, então a gente traz lanches saudáveis, de preferência orgânico, né, com um pouco açúcar, assim, com toda essa preocupação com a alimentação deles. Depois do lanche, a gente agradece, eles se retiram da mesa e vão lavar os seus pratos, os seus copos e colheres e vão escovar os dentes e a gente brinca fora. A gente vai brincar no parque e nesse brincar fora a gente se encontra com a outra sala de jardim que também tem, então são mais crianças brincando junto fora. A gente fica fora também uma hora e dez, mais ou menos. E voltamos para a sala e quando voltamos para a sala a gente conta uma história, né, que, como eu disse, essa história é repetida ou por duas semanas, ou às vezes por um mês, mais de um mês a mesma história. Canta algumas músicas, né, faz algumas brincadeirinhas com eles que eles pedem. E servimos o suco e esperamos na varanda de novo o papai e a mamãe, ou a vovó, quem for buscar. Isso tudo em uma manhã. Isso tudo em uma manhã, sim. Até o meio-dia e cinco, né? Das 7h15 ao meio-dia e cinco a gente faz tudo isso. A gente lava roupa, a gente faz tudo o que precisa fazer na frente deles, junto com eles, com o auxílio deles, né? Muito legal. Bom, a gente está começando a encerrar o programa aqui. Eu queria fazer uma pergunta que eu não sei se a Raquel está preparada para responder, mas a festa junina da escola acontece quando? Conta um pouquinho mais sobre o que vai acontecer por lá. Bom, o que eu estou sabendo até agora, porque a nossa escola é uma escola coletiva, tem muitas pessoas que trabalham pela escola e muitas vezes as informações estão, às vezes, em outros grupos de trabalho que não chegaram ainda até a professora. O pai aqui falando, eu vou declarar, eu também faço parte da escola também, ajuda um pouco. Exatamente. Só com um pouquinho de tempo. Então você pode me ajudar a falar o que vai ter na festa junina. A festa junina é sábado que vem, dia 25, a partir das 15 horas. Né? Tem muitas comidas, tem brincadeiras para as crianças e várias apresentações culturais. Exatamente às 15 horas tem... Tem o levantamento do mastro, que é o fundamental, que faz isso, que é o que inicia a festa junina. Então, nada acontece, nada começa na festa antes desse mastro levantar de São João. A festa vai ter também algumas apresentações. Tem o João Terra, que o pessoal da Gaivota aqui conhece, do espaço local. Sim, vai tocar na nossa festa o João Terra, o Fandango Caiçara. Com o Ostinho. Isso, com o Ostinho. O Grito de Maria, que é um grupo feminino também, de cultura popular aqui de Ubatuba. E vão apresentar também um projeto muito bacana que a escola tem, que alguns pais, junto com alguns professores, estão encaminhando, levando esse projeto, que é a Música na Varanda. Então, quem quiser se apresentar da escola, né, quiser cantar alguma coisa, eles se reúnem, ensaiam e vão se apresentar na festa junina também. Tem fogueira, que é acesa pontualmente às 18 horas. E a festa vai ser na escola, que fica na Rua Cunhambebe, 1123. Isso mesmo. Centro de Ubatuba. Sim. Também sempre bom lembrar que, enfim, vem férias aí, mas matrículas continuam abertas para o segundo semestre, né? Sim. Então, quem se interessar pela escola, quiser conhecer, dá para marcar uma visita, né? O telefone é 3832-1445. Quantas crianças tem na escola hoje? 80? São 18 em cada sala do jardim. 8 no fundamental são 20 e poucas, 23, 24 crianças. 59, 60 crianças. É. Está crescendo. Sim, está crescendo. Bom, vocês estão ouvindo aqui o Rádio Tech na Gaivota FM, 104.9 MHz na região central de Ubatuba. A gente está conversando com a Raquel Nunes e a Juliane Boschardt, que são professoras na Escola Jardim Primavera, que é uma iniciativa Waldorf aqui de Ubatuba, que já tem 7 anos, é isso? A gente conversou sobre a pedagogia Waldorf, sobre coisas que acontecem nessa escola, algumas das diferenças, alguns dos mitos também que existem em relação à pedagogia Waldorf. E fica o convite para quem quiser conhecer a escola e passar pela festa também, que vai acontecer, festa junina, no dia 25 de junho, na sede da escola, aqui no centro de Ubatuba, na Rua Cunhambebe, 1123, a partir das 15 horas até 21 horas, é isso? 21 ou 22, não me lembro. Acho que é 22. Talvez 21 para estender até 22. A gente vai ficando por aqui hoje. Daqui a pouco a gravação do programa vai estar no site da Gaivota FM, gaivota.fm.br. Voltamos semana que vem. Eu não estarei, estarei em Santos, mas o Álvaro vai fazer o programa, provavelmente sobre algum tema ligado ao empreendedorismo e educação com tecnologia, na semana que vem. Daqui a 2 semanas eu volto para o Rádio Tech e provavelmente a gente faz um Rádio Tech junto com Ciência Aberta. Ficamos por aqui. Gaivota.fm.br, 104.9. Eu sou o FF e até mais.